o seu caminho, talvez nós estejamos induzindo a prática do suicídio. Divaldo nos conta que certa vez ele estava visitando uma dessas criancinhas com problemas mentais, com deformidades no corpo físico, e a mãe, extremamente apaixonada, louca pelo filho. Chico Xavier dizia que Deus só confia os deficientes, só confia as crianças especiais para aquelas mães que têm capacidade de amar ao infinito. Joana de Ângeles revelou a Divaldo. Divaldo, vê esta criança, ela foi o filhinho antigo na outra encarnação dessa mesma senhora, mas ele se apaixonou por uma jovem da plebe, uma mulher pobre, e a sua mãe não aceitava aquele relacionamento. E um dia, com aquele problema que lhe transtornava a alma, ele lança-se debaixo das rodas de uma carruagem e desencarna pelo suicídio. Retorna assim, num corpo lesado, perispírito lesado. E é claro que aquele corpo ali vai ajudar a recuperar o perispírito, que é o envoltório do espírito. Então, muito cuidado na questão da crítica aos relacionamentos. Poderemos e deveremos orientar. Até porque más companhias nos influenciam também. Sobretudo as más companhias espirituais. Há uma pergunta aqui também sobre a visita aos motéis, aos bordéis, aos prostíbulos. E nós compreendemos perfeitamente que o casal muitas vezes deseja algo novo. E o Espírito Guia nos fala que a paixão é essa ânsia por algo novo, que se o casamento cair na rotina, nós vamos esmaecendo a paixão. Uma das sugestões que ele nos dá para promover, para manter a paixão no casamento, é nós estarmos sempre buscando o autoconhecimento e nos autotransformando. E por isso nós vamos sendo diferentes a cada dia e a relação vai se tornando engrandecida. E buscar, sim, viagens, vamos buscar diversões, aprendizados novos, fazer uma faculdade, buscar novas realizações. Porque muito do amor é também a admiração. A gente nutre a admiração pelo ser amado e aquilo alimenta-nos também o sentimento. Então, na questão dos motéis ou dos bordéis, nós não seríamos tão levianos de dizer que somente porque eu frequentei um dia determinado local, se fui numa boate,